Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerd! Aqui é Alexandre Antoni, o Jovem Nerd, ou sei lá o que, que é um Shinigami. Aqui quem fala é o Polar e eu gostaria de saber quem inventou essa história de que de japonês ia atravessar. Que isso, rapaz? O cara veio agredindo. Você tá maluco? É grande. Aqui é o Sr. Caio, não tenho mais palavras depois desse comentário. Aqui é a Zagal e pariu, né, cara? Meu Deus do céu, olha, estamos juntos. Foi isso. Muito bem, estamos juntos para fazer mais um Nerdcast histórico. Foi pedido também por e-mail pelos nerds, já faz tempo. Vamos falar, cara, sobre o quê? Sobre o Japão? Ô, Sr. Caio, o que o senhor aprendeu sobre o Japão na escola? Sobre a história do Japão. Eu aprendi outras coisas, mas não na escola, porque a escola não te ensina nada de útil. Nós não aprendemos nada sobre o Japão na escola, rapaz. Sobre o Oriente, a gente só estuda a história do Ocidente. Aí todo mundo claro. Fica assim, cara, eu não sei nada sobre... Chega um ponto da vida, eu não sei nada sobre a história do Oriente. E é uma pena, porque é uma cultura muito rica e nós vamos falar sobre a história do Japão. Vamos voltar lá na criação mitológica. Vamos voltar lá nas... Vamos voltar lá nas origens mitológicas. Não gagueja, porra! Não gagueja! Aí, volta pros e-mails, vai, cara. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Deixa eu te salvar. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal. Vamos para a nossa leitura de e-mails e nossas caneladas. Sim, é verdade. Canelada vai ter pro próximo, né? Vai ser uma chuva de quantas caneladas a gente vai dar nesse, né? Mas antes disso, Jovem Nerd, nós temos que falar de duas coisas importantíssimas. O quê? A primeira delas é do nosso querido patrocinador, a Netmovies! Netmovies! Muito bem, Netmovies! Não canso, Azaghal. Eu não canso de falar da Netmovies. Eu também não canso. Enquanto eles me pagarem, eu tô falando, meu amigo. Azaghal, sabe qual é o filme da Netmovies que tá na minha casa hoje? Qual? Tem a ver com a próxima... Olha só, eu vou falar. Tem a ver com a próxima atração do Jovem Nerd, hein? Olha, eu sei qual é, então. This is Sparta! Ai, sim, o que será que vem por aí? O que será que vem por aí, rapaz? O que, que a gente tem pra dizer sobre a Netmovies, Jovem Nerd, que as pessoas já não saibam? A gente sempre fala do plano básico deles, né? Que você sabe, né? A Netmovies não é uma locadora comum. Você paga uma mensalidade e nada mais. Não paga multa, isso. Não paga diária. Tá sempre com um DVD na sua casa deles, né? Exatamente. Só que a gente sempre fala desse negócio de ter um DVD. Na verdade, você não pode ter só um DVD. Você pode ter mais. Você fala assim, pô, eu quero fim de semana, eu quero ter mais filmes na minha casa. As assinaturas tem planos de 1, 2, 3, 4 ou 5 DVDs na sua casa, rapaz. Eu vou te falar que essa semana eu tava conversando com o Carlos Merigo e descobri que ele é um esbanjador, cara. Ele é? Por quê? Ele falou que depois que ouviu as propagandas do Netmovies, ele resolveu voltar a alugar filmes. E a conta dele tem 3 filmes em casa. Olha, rapaz, que beleza, nosso publicitário de estimação. 3 DVDs todas as vezes, o Sr. Brainstorm 9, cara. Muito bom. E o que significa isso? O cara vai, escolhe 3 filmes, ele bota na lista, ele vai lá no site netmovies.com.br, faz uma lista, pode fazer uma lista de 50 filmes que ele quer ver. Os 3 primeiros da lista vão pra casa dele. Isso. Aí ele vê os filmes, pode levar um fim de semana, pode levar uma semana, pode levar um mês inteiro. Não vai pagar nada além da assinatura dele, né? Isso. Aí ele agenda a coleta depois que viu os 3 filmes. O cara vem buscar e deixa os próximos 3. Olha que beleza. É muito bom, cara, Netmovies. E outra coisa que a gente nunca falou da Netmovies, cara, é a única locadora do mundo onde você pode alugar filmes pelo celular, Azaghal. Uma locadora mobile. Mobile, olha, você pode escolher filme, agendar as trocas, navegar pelo catálogo, sabe? Tudo pelo celular, cara. Não se esqueça, você pode ir no site da Netmovies, botar o seu CEP e ver se ele chega aí na sua casa. Mas pra adiantar, olha, Grande São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Campinas, Niterói, Santos, São Vicente e Curitiba. Netmovies.com.br. We'll be right back. agora vamos falar rapidamente sobre um prêmio que tem peso, Jovem Nerd. O prêmio IBS, o Oscar da internet brasileira, retornou e nós vamos atrás! Nós já ficamos duas vezes no top 10, quando nós éramos despretensiosos, não é verdade? Exatamente. Mas agora, cara, não aceitamos nada menor do que o prêmio máximo. Olha, cara, estamos apostando tudo em vocês, nerd! E a gente quer uma coisa a mais além dos votos nas duas categorias atuais, que até então o Jovem Nerd está na categoria blogs, humor e lazer, entretenimento. Isso. Certo? Certo. São essas duas categorias. Que vocês são obrigados a votar, senão. Obrigados a votar! Obrigação! É simples! É moleza, antigamente era um saco foda votar no IBS, cara. Você tinha que cadastrar, mandar RG, sabe? Hoje em dia não, é moleza, cara. Você bota o nome, e-mail e vota, sabe? Além desses votos que eu estou falando, tem uma parte lá que você pode sugerir uma categoria. É, e adivinha qual que a gente quer? Adivinha qual a categoria que. Vergonhosamente, não tem no IBEST. Não tem podcast, Jovem Nerd. Podcast, rapaz. Então, olha só. Você vai no premioibest.com.br, tem uma busca. Você só põe Jovem Nerd, ele já vai listar o Jovem Nerd nas duas categorias e você pode votar ali mesmo. Ou então vai direto no hot site lá no Jovem Nerd. Exatamente. E você pode sugerir também uma categoria, e nós queremos que todo mundo sugira podcast, né? Você tem que botar a sugestão dentro de uma categoria pré-existente. Então eu escolhi blog, ora bolas, por que não? Uhum. Subcategoria, podcast em letras maiúsculas. Perfeito. Vai lá agora no premiobest.com.br, vota no Jovem Nerd e sugere a categoria. Paulo Sigma, 21 anos, São Paulo. Olá, nerds! Ouvi o Nerdcast com Guilherme Briggs, dublador que eu sempre achei mega boga. Desde adolescente, realmente recebemos muitos e-mails e comentários positivíssimos sobre o nosso último Nerdcast com o Guilherme Briggs. Meu amigo um dia contou pra mim, cara, você não acredita, o Guilherme Briggs foi na minha casa. Eu nunca acreditei nesse meu amigo e deixei de falar com ele por ele insistir tanto nessa mentira. Segundo ele, o Guilherme Briggs teria ido para dublar no PC dele uma parte da saga de Hades dos Cavaleiros do Zodíaco. Finalmente eu soube que meu amigo estava falando a verdade através das palavras do grande dublador. Olha só, o Nerdcast reatando amizade. Pois é, cara, muito bom. Aliás, muitos dos feedbacks desse Nerdcast com Guilherme Briggs falaram do filme mais idiota do mundo que a gente comentou no Nerdcast, que é uma raridade, só tem graça dublado. Nós, o Guilherme Briggs, estamos conversando e temos um plano para restaurar esta pérola que não foi lançada em DVD, não adianta procurar, só foi lançado para televisão, então... Nós temos um plano. Não se preocupe que estamos trabalhando. Que ótimo. Alex, advogado, Rio de Janeiro RJ, né, cara? Advogado é ótimo, né, cara? O sobrenome dele é advogado. Como todo advogado, vivo indo a cartórios para verificar processos e protocolos de petição. Esta semana, estava eu num determinado cartório de um juizado especial daqui do Rio de Janeiro e sabendo que ele teria que enfrentar uma fila quilométrica para ser atendido... Fiz o que sempre faço nessas ocasiões de idas e vindas ao fórum. Levei comigo alguns episódios do Nerdcast para ficar escutando na fila. Estava eu sentado na fila, para atendimento, e como meu fone de ouvido tem aquele abafador de ruído externo, só estava escutando realmente o podcast. Assim, para não perder o lugar na fila, estava acompanhando com meu olhar as pessoas andando na fila. Não, quando fosse minha vez, eu ia simplesmente tirar o fone e ser atendido. Não me liguei que houve uma confusão com as pessoas da fila, provavelmente reclamando pela demora no atendimento, whatever. Fazendo com que o diretor do cartório saísse de sua sala e viesse dar esporro em todo mundo. Nessa hora, soltei a maior gargalhada do mundo com o comentário do Azaghal sobre a série A Prova de Tudo, Moisés. Excelente. Resultado, o diretor do cartório parou de dar esporro no pessoal da fila, e se virou para mim perguntando se ele tinha cara de palhaço. Tive que sair do cartório sob ameaça de ser preso pela polícia judiciária, Jovem. Olha aí. Meirinho. Meirinho, prenda este homem. Gilson, 26 anos, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Trabalho com tratamento de fotos e montagens. Meu grande sonho era trabalhar com um animador 2D e 3D. Por muito tempo tentei correr atrás desse sonho, mas não conseguia terminar um projeto. Pensei até em desistir. Isso até o Nerdcast, olha, Azaghal, de mercado financeiro. Veja você. Onde parei de ter a função de animador como um sonho e comecei a tratá-la como realidade. Vocês abriram a minha mente e me fizeram ver que a maior barreira para tudo acontecer somos nós mesmos. Olha só. Logo após aquele Nerdcast, retomei o projeto que eu tinha e corri atrás para terminar ele antes do fim do ano. E eu queria mostrá-lo para vocês, que para muita gente, além de mim, trazem muita inspiração. Valeu, Azaghal. Valeu, Jovem Nerd, muito obrigado. Olha só. Eu vi a animação do Gilson, adorei, cara. Assim, como primeira animação, é foda pra caralho, cara. Quero prestigiar o Gilson. Veja aí a animação do Gilson no post, que eu adorei. Achei super maneiro e acho que ele tem que correr atrás mesmo, que ele é muito talentoso. Jonatas Couto, 23 anos, Brasília, Distrito Federal. Estou escrevendo para contar duas coisas que são puros sinais que vocês irão dominar o mundo. Olha. Semana passada passei na frente de uma loja de grife. E na vitrine, era uma loja de grife mesmo, conhecida. Uhum. E na vitrine estava uma camiseta com um dizer: Acre, você acredita? Não! Não é isso. Seu maluco. Com o dizer Lambda, Lambda, Lambda. Achei demais. Tava escrito Lambda, Lambda, Lambda numa camisa de uma grife conhecida, rapaz. Que ele botou aqui o nome da grife, cara. Como assim? Cara, é impressionante como a gente assim, tá dominando tudo, cara. E em segundo lugar, pasmem, e ele está chocado até agora. Ele diz: eu vi um CD do Jovem Nerd para vender numa banquinha pirata. Juro! A 10 reais! Ai, meu Deus! Meu Deus! Azaghal, você sabe que a gente já recebeu um e-mail assim, mas o cara tava de zoação. Aí ele diz aqui: eu só não estou enviando nenhuma foto em anexo porque meu celular não tira foto. Mas juro, 10 reais! Isso é um vacilo forte, porque assim, você tinha que dar um jeito de tirar uma foto ou então comprar o CD e mandar pra gente. Exatamente, cara, pelo amor de Deus! Agora eu quero ver essa porra. Fiquei atônito. E ainda cheguei a questionar o pilantra do vendedor se aquele CD vendia. Não me leve a mal, vocês são fodásticos, mas Jovem Cast é livre, gratuito. E aí o vendedor respondeu pra ele: vende sim, meu amigo. As pessoas compram um ou dois e depois eu indico o site. Olha isso, cara. Acredite se quiser, jovem. Ai, meu Deus. Na capa vi imagens do Nerdinho e as imagens do Alotone, mano. Que isso, rapaz? Que cura. Cara, não. Você tem a missão, Jonathan, de tirar uma foto disso. Comprar, vai lá comprar essa porra, cara. Manda pra cá. Pelo amor de Deus, porra, cara. Eu de pago Deus, você. Cara. Só faltava essa, Azaghal. Excelente. Só faltava essa, cara. Nosso amigo pirata. Estamos caindo na indústria da pirataria. Onde é que isso vai parar? O que eu quero saber é em que momento da história japonesa eles se tornaram os pervertidos. Não, para com isso. Essa é a data precisa? O momento, sei lá, acabou o shogunato e os caras viraram pervertidos, sabe? Eu acho que foi na terça-feira, chovia muito. Quando que as fraldas geriátricas começaram a vender pra caralho? No Japão. Um documentário maluco sobre os japoneses pervertidos e ele criou todo um universo. Você já de viu ideias? Um japonês adulto usando fralda, levando tapa na cara e comendo e sentado numa cadeira gigante, olha, fingindo que era um bebê? Você já viu isso? Não. É. Olha, cara, o povo é assim. Não, olha só, a ideia desse Nerdcast é acabar com os estereótipos. Olha só, no Japão não tem um vagão só pras mulheres no metrô? Aqui também. Porque se entrar uma mulher no metrô, o nego enfia a mão no rabo, não fica. Os caras são malucos, cara. E garoto não pode fazer nada. Tem um amigo que contou que a amiga dele morou no Japão e ela falou que lá tu pode colocar coisa no varal, roupa de marca e tal, que ninguém rouba. Mas se botar calcinha e sutiã, maluco, some. É um povo deveras pervertido. Aqui tem máquina que você bota moeda e ganha uma bolinha com um Pokémon, sabe aqueles bonequinhos? Lá você bota moeda e ganha uma bolinha com a calcinha usada dentro, cara. Mas isso é uma galera. Você não tá generalizando o japonês assim, cara. Cara, quando você tem um produto que tá na rua e você pode botar moeda é que a necessidade é grande, cara. O consumo é excessivo. Ninguém faz máquina de... Olha só, é a mesma coisa você dizer que no Brasil só tem pagodeiros xexelentos e ouvidores de axé. É verdade. Tem uma galera que gosta dessa merda. Cara, exatamente. Olha só, não tem nenhuma máquina que você bota uma moeda e cai um pandeiro aqui no Brasil. Não, tem gente que compra CD. Nem por isso você pode dizer que o país inteiro... gosta de axé, malandro. Tem uns poucos que fazem isso. Agora, você virar e dizer: não, o Japão inteiro são todos pervertidos. Você tá exagerando. 98% da população eu acredito que seja. Mas tem aqueles 2% que são ali, pessoas honestas, corretas, joviais. Gostaria de lembrar aos nossos amigos niceses que o Nerdcast é muito sarcástico, né? Antes de vocês ficarem malucos. Que as pessoas se ofendem. Não é pra se ofender. Quem se ofendeu é um pervertido nojento. Já aviso logo. Vai se tratar. Senhor K, o Japão, na verdade, não são 4 ilhas. É um arquipélago de mais de 3 mil ilhas, o senhor sabia? Caguei! São ilhotas do tamanho do meu quarto. Pois é, com certeza. As 4 ilhas principais, elas correspondem a 97% do território japonês. Então... Godzilla pisou, quebrou em 4 e o resto virou migalha, é isso. É, ó, quantas pessoas moram nesses caralhões de ilhas? 3. As 4 ilhas, você sabe o nome? Hokkaido, Honshu, Kyushu e... Shikoku. Isso. Nani-hatsune! A mitologia da criação do Japão, cara, é muito maneira. É muito maneiro. Eu li num livro e aprendi e adoro mitologia, cara. É muito maneiro. Elas têm relatos compilados num documento chamado Registro dos Assuntos Antigos. O Jovem Nerd, ele é um cara muito estressado, né? A gente vai lá, vamos fazer um Nerdcast sobre o Japão. Eu não fiz nada. Eu tomei café, almocei e tô, estou pronto aqui pra fazer o Nerdcast. Ele se estressa foda. O cara foi atrás de um livro sobre cultura japonesa, o caralho, pra poder pesquisar e fazer um Nerdcast. Acredita nisso? Ué, tem que pesquisar, né, cara? Posso falar um monte de besteira aqui? Adoro história. Olha só, senhor Kaki, que bonita a história. Céu azul. Você vai falar dos deuses que enfiaram a espada no mar e retiraram a espada. Ah, tá muito chato. Formaram as ilhas do Japão, é isso? Exato. Mas vai. Tem mais história que eu não ia falar. Os jovens deuses chamavam-se Izanagi e Izanami. Receberam a tarefa de criar o mundo, então eles começaram. Lá, lá, lá. E só tinha mar, né? Mar e céu. Peraí. Eu me recuso a acreditar que a gloriosa nação do Japão foi criada entre. E outro. Eu não aceito. Era um casal de deuses jovens, então eles estavam alegres. Lá, lá, lá. Mas e aí? Eles receberam a seguinte é a missão dos deuses antigos. Casem-se e seus descendentes serão os mais belos de todas as criaturas. E aí, Izanami começou a remexer o mar com a espada de ouro dela. Tava de bobeira? Por que não? Entre um nananá e outro. Quando retirou a espada da água, tinha uma espuma que grudou, a espuma do mar grudou na espada, e quando ela caiu de volta no mar... ela se solidificou e criou a Terra. Que merda é essa, né? Então era uma senhora espada, né? Era uma daquelas mega espadas que cabe um... Satangos. Exatamente. E aí o seguinte, ela chegou pro Izanagi... e falou, tu não vai acreditar. Ela propôs casamento a ele. Vamos nos casar agora, né? Só que eles tiveram filhos monstruosos. Dois filhos monstruosos, um parecia um sanguessuga, outro era uma medusa. E aquela história dos filhos mais belos? O outro era a cara do Godzilla. Foi daí que o Godzilla nasceu. Aí ela, que porra é essa? E a promessa, meus filhos iam ser bonitos e tal. Aí eles falaram... Não, isso é raro. Quem deve tomar a iniciativa é o homem. Olha só... E como... Entendeu? O homem deve, né... A mulher que foi lá e o que... A mulher apressada, né? Mas ela que fez a terra, a mulher? Ou foi o cara? Foi a espada dela. Exatamente. Ela tava no comando, né? Tá, pois é, cara. Aí os deuses já cortam, né? Já. E aí, beleza? Num criazinha. E aí ela desfizeram a coisa, né? Deram um Ctrl V. Jogaram as crianças num saco dentro d'água? É isso mesmo? Ctrl Z. E foi daí que surgiu aquele problema todo dos japoneses com monstros gigantes, cara. Puta que pariu, tem tudo uma explicação, cara. Desfizeram a coisa e aí ele pediu ela em casamento e aí eles tiveram os filhos. Que papelão do caralho. Que são as ilhas do Japão, as montanhas, os rios, as cerejeiras, os animais e os homens. São todos filhos. Peraí. Eles fizeram... Cara, essa mulher teve um trabalho. Como é que ela pariu uma montanha? Ah, cara, a mulher sacudiu a espada e criou terra, meu irmão. Ela abriu as pernas e criou o mundo. Caraca, que horror. A cultura milenar japonesa aí, vocês, mano. Como toda história mitológica, né, o fim é trágico, né? Sempre tem um fim trágico. Ah, porque as crianças serem afogadas não é trágico. Afogadas? Por quê? Os cripples, os dois cripples. Sai do mar? Então. Ai, afogada, pô. Pro monstro trágico, né? Coitado. O que aconteceu? O último filho deles foi o deus do fogo. E ele queimou tanto a mãe nascer que matou a mãe. Fica. E o Izanagi ficou desesperado e foi atrás dela no reino das trevas. Meu Deus, minha esposa e tal. Que a parada é gigante, né? Ele encontrou ela, yara, yara, yara. E saiu de lá sozinho. Tipo, não rolou, sabe? Não deu certo. A mulher tava chamuscada. Tava estragada. E aí ele fecha a entrada do Reino das Trevas com uma pedra que nem 10 mil homens poderiam levantar. Separou... Mas um Godzilla levanta. Levanta. Ele separou definitivamente o mundo dos vivos e dos mortos, né? Certo. E aí ela gritou de lá... Filha da puta! Filha da puta! Porque ele falou pra ela, adeus, está tudo terminado entre nós. E ela gritou de volta, seu filho da puta! Exatamente. Ela falou, eu me vingarei matando num só dia 1.000 homens da Terra. Porém, né, cara? Veja bem, se tivesse 1.005 homens na Terra, poderia ser uma fama. Se tivesse no início, né? Pra você ver, né, os homens sempre se... Essas histórias dos deuses, né? Por que ela não bate nele? Vai bater nos homens, coitado. Mas e aí, ela matou 1.000 homens? Não, e aí ele falou, retrucou, falou assim, e eu farei nascer num só dia 1.500 crianças. Adeus, adeus e não me liga mais. A história da criação do Japão é uma história do Nelson Rodrigues. Quer dizer que a deusa gritava lá de dentro, eu não tenho marido. E o Shinigami lá falou... Não se pode tratar bem uma mulher. Uma mulher. Lava os meus mãos. Vamos pular pro Japão medieval, que tem muita história do Japão pra contar, mas vamos embarcar nas partes mais legais da história. O que aconteceu entre a criação mitológica e o período medieval? Dá pra dar uma... Cara, na verdade, a criação mitológica, você sabe que é só mitologia, né? Sim, não foi sei. Assim. As sociedades humanas, elas, né, se organizam, aglomeram, né, e começam um cultivo agrário e alguém pega um pedaço de bastão e fala, eu mando nessa porra, né? Certo. Sempre assim. Quer dizer, isso aconteceu no mundo inteiro. Então a sociedade japonesa começou a se organizar dessa forma, agrária e tal, não sei o quê. E o Japão recebeu muita influência cultural da China e da Coreia, né? Por exemplo, o budismo chegou da China. Ah, né? Exato. Mas a parte do banho não veio da China. Veio de outro lugar. Que banho, cara? O que os chineses não tomam. Não tomam. E a língua escrita, né? Os ideogramas vieram da China, né? Tudo bem que ficou completamente diferente, a coisa mudou, mas todo esse intercâmbio cultural, né, trouxe muita coisa pro Japão, muita coisa de origem chinesa. Olha só como é que era a sua vida, senhor K, no ano 710 até 794, mais ou menos. Já existia a organização do imperador, né? É. O imperador é uma coisa muito, muito legal no Japão, que o valor que eles dão pro imperador... O imperador foi, até o fim da Segunda Guerra, considerado realmente um ser de proporções divinas. Até no shogunato, que foi, né, o grande período de domínio militar, o imperador nunca perdeu o seu posto de imperador, né? Então sempre existiu, sempre foi respeitado. Mesmo quando ele estava destacado das decisões políticas, o imperador, ele é o elo entre o céu, a terra e o homem. Ele sempre foi considerado assim, até o final da Segunda Guerra, onde o imperador passou a ser humanizado, que os japoneses tomaram um tapa na cara gigantesco, né? E viram que não era assim. Não era assim que a banda tocava. Mas isso é muito interessante, essa parte da cultura japonesa, esse respeito ao imperador. Então, senhor K, você... Um camponês. Quem recebia as terras na época sem pagar tributos? Eram as ordens religiosas budistas, os funcionários graduados, os cortesãos, a nobreza, essa galera podiam viver numa boa. você, fudido, você tinha um direito de cultivar as suas terras que era vitalício. Você podia, ó, a vida inteira, esse pedaço de chão é teu. Só que essa parada não era hereditária. Você tinha, seu filho não estava garantido. Né? Então o que acontecia? A pessoa recebia, quando tinha 6 anos de idade, recebia, olha, a porção de terra é tua, é teu cultivo, qual é o imposto? 3% sobre a produção. Tranquilo. É bom, né? É? Dá pra viver. O governo hoje me foca em 30. Só que... E não te deram nada, né, cara? Nada, amigo. Nada, nada. É verdade, é verdade. Tinham obrigações, né? O cidadão tinha obrigações, né? Certo. Você tinha o serviço militar obrigatório, óbvio. Né? Sem problema. Sem problema. Este é uma prima noite? Sei lá, que porra é essa? Não sabe? O que, que é? Olha, cara, é uma vergonha. Sabe essa Coração Valente? Ah, Prima Noite, sei, ah, sei, é. Sei. Não sei se tinha, não. Essas coisas, o Jovem Nerd adora dar uma de Prima inocente, Noite era, né? O senhor que tinha direito a ficar com a primeira noite com a noiva, exato, né? Exato. Casamento. Ele que... Ele que abria a caca. Exatamente. As obrigações eram o serviço militar e todo camponês tinha o trabalho compulsório em terras públicas ou templos. Aí começou a sacanagem. Pois é. Por 60 dias ao ano, só que você tinha que garantir a sua própria subsistência. Ou seja, você tinha que trabalhar pro governo ou em um templo por 60 dias todo ano e você que pagava as suas despesas, né? Então tinha... É meio chato isso, né? 60 dias são 2 meses. É, se uma... você trabalhasse 6 dias por mês... Ah, mas não era assim. Uma semana por mês. Você tinha que ficar direto, 60 dias. É, 60 dias. Direto. Aí já fode, é, né? É foda. Aí já começa a complicar. Também não sei se é 60 dias direto, não. Tô chutando. Aí, senhor K, o que aconteceu? Em 743, o governo imperial decretou o seguinte. Que todas as pessoas que desbravassem essas terras e cultivassem arroz ali, se tornaria proprietário da terra. Era a corrida do ouro. É, exatamente. Era a corrida do arroz. A corrida do arroz. Só que você tinha que pagar os seus impostos e tudo bem, era teu. Só que acontece o seguinte, o pé rapado, ele não tem dinheiro pra fazer isso. Quem tinha mais posses, falava, ô pé rapado, vai lá que eu te pago, eu te ajudo, você vai lá. E essas pessoas, elas acabavam dando as suas terras informalmente a essas pessoas mais abastadas, entendeu? E elas passavam a pagar os tributos a eles. O que que você vê se configurando aí? Tem cara de quê? Feudo. Exatamente, é, né? Começou a nascer o feudalismo. Na mesma época na Europa, cara, Deus saiu de férias mesmo. No mundo inteiro, cara. Os caras nem tinham contato com a Europa. E você vê, a mesma configuração social foi se mantendo, né? Muito maneiro isso. Quer dizer, não pro camponês, né? Porra. Isso tudo na base do arroz. Na base do arroz. O arroz, na verdade, era até moeda. Mas por que o arroz? Cara... Aquela porra, é terreno vulcânico, charco, só. Só dá arroz. E alguns tipos de legumes, só. Exatamente. Porque os legumes que tem no tempura, né? Exatamente. Chuchu dava lá? Não sei. Não tem relatos históricos da existência de chuchu no Japão feudal. Aí o que aconteceu? Essas famílias, que embora fossem subalternas do Japão, do governo, né? Elas estavam com o pé no chão. Elas não estavam lá nos seus palácios comendo arroz, sabe? Elas estavam lá no chão, vivendo o dia a dia, e elas começaram a se tornar mais poderosas. Os caras começaram a desviar imposto, começaram a burlar a lei. Você sabe o que é isso, né? O quê? Isso é aquela história, um sócio entra com dinheiro e o outro com o trabalho, cara. É isso, não dá certo, cara. Não dá certo essa porra. Eles foram aumentando suas posses e começaram a disputar as regiões, entendeu? Entre si. Eles começaram a criar poderes paralelos e começaram a se armar. Eu agora sou um senhor de uma terra, o governo me ajuda, tem um cara lá, começa a brigar, né, cara? E aí, nesse contexto, nascem os samurais. Foram assim que surgiram os samurais? Porque você tem famílias que começam a ficar ricas e poderosas e começam a burlar a lei, a desviar a verba, ter donas de terras e terras. E elas têm que proteger a sua terra, né? E até então era só a enxada que protegia, né? É, então eles começam a treinar agricultores como guerreiros. Sabe? Você vai cagada, proteger a minha, né, terra, cara, aqui, rapaz. É. Agricultor, guerreiro. Agricultor, exatamente. Porque no início, né, eles eram exatamente isso. Eram caras com enxadas e tridentes na mão. Mas com o tempo, eles começaram a se aprimorar e começaram a nascer as famílias guerreiras. Mas e a espada? Surgiu quando? Não, que como surgiu quando? Já tinha espada samurai? Ah, a espada de ouro lá, que meteu na água. Ah, verdade. A espada samurai foi... Eu não me lembro o nome do ferreiro que desenhou a primeira katana. Hattori Hanzo. As espadas eram retas. e muito pesadas. Era um pedaço de ferro com fio. É, exatamente. O minério de ferro no Japão era muito ruim. Então eles faziam as espadas como eles podiam fazer naquela época. Pesadas, de baixa qualidade. Um dia, voltando de uma batalha, as poucas espadas que resistiram, um ferreiro foi observar as espadas e percebeu que, aliás, foi o que eu botei na minha tese de projeto final, que as espadas retas, qualquer lâmina reta, tem uma dificuldade maior para o corte. Caralho, que projeto foi esse? As facas para cozinha. As facas, é verdade, facas de cozinha. Facas samurais para cortar frango. Exatamente. Lembrei, é verdade, foi um bom projeto. Aí o cara percebeu que as espadas retas, em relação às armaduras dos inimigos, elas não conseguiam corte. Porque havia um impacto, que é o que acontecia com as espadas europeias. Naquele momento do impacto, a espada entrava, cortava e tudo. Normalmente o cara não puxava a espada, o cara tirava do mesmo local onde entrou, no mesmo ângulo quase, entendeu? Uhum. Era um balde da endoido. Era. Então daí, ele fez o desenho de uma lâmina curva, que no momento do impacto, ela não travasse por causa da angulação. Então ele bateria com a metade da lâmina e, seguindo o movimento, deslizava e continuava. Novo corte. Daí nasceram as espadas curvas, que já eram usadas pelos orientais, malucos, beduínos, etc. Aquela galera ali, muçulmana e etc. Mas você vê como é que é. Um cara, um ferreiro japonês, foi tirar férias na Arábia, viu a espada dos caras, voltou com um papinho foda. Que espada reta. O cara criou a katana em cima dessa porra, cara. Tá ótimo, né, cara? Que conta a história que... E por que a katana é forjada tantas e tantas e tantas vezes? Porque o minério de ferro era uma merda. Você fazia a espada no processo normal que eles faziam, a espada entortava, quebrava, perdia o fio. Então ele desenvolveu uma técnica de colocar dois tabletes, por assim dizer, de metal, de densidades diferentes, e fazer a forja e a reforja desse material juntos. Quanto mais você forja, quanto mais você bate, mais próximo ficam as moléculas do metal. Então o metal fica mais denso. Nossa. Só que metal duro quebra. Por isso que você tem um tablete de metal extremamente rígido, que faz a espinha da espada, a parte de cima, que não tem fio. E você tem um tablete de metal não tão rígido, mas maleável, que faz o meio e a lâmina. Então, se você vai pra batalha, faz um dente na sua espada, você é um merda. Mas tem como refazer o fio dela, porque o metal é mais maleável. Excelente. Agora, tem uma história aí, que a espada japonesa, ela não é forjada torta. Ela é reta até o momento que eles mergulham ela na água. Ah, é? Aí que ela entorta. Por causa da diferença de densidade. Ah, dos metais. Exato. Aí um contrai e o outro expande. Isso. E ela entorta. Exato. Isso é que é a parada da espada. Porra, parabéns. Muito bom. Porque era tudo no olho. É, e aquela parada do no filme lá, O Último Samurai, que o cara faz uma espada de uma noite pra outra, não é assim não, querido. Porra, lógico que não, pelo amor de Deus. Não, demorava algum bom tempo o cara fazendo. Ah, cara, pegaram qualquer espada que já tava meio caminhandada. Era sua espada. É, eles deram uma caminhada. Mas essa era minha, né? Calma, cara. Quem vai te passar pra trás, sabe qual é? Botaram um pedido do Tom Cruise na frente. Ai, Ascensão dos Shoguns. De 1185 a 1333, foi uma pega pra capar. Quem é o Shogun? Ele é o generalíssimo, né, cara? Ele é a mais alta instância de comandante militar. Eu sempre achei que fosse o Charlton Heston. Shogun é o fodão. É o fodão. É quem tá com a... É quem fala grosso. Quem tá com a porra da arma na mão, entendeu? Porque a sociedade, ela se organiza assim, né, cara? Quem tem a arma na mão que manda. É claro. Foi uma época politicamente tensa entre os imperadores e os shoguns. Os imperadores não deixaram de existir, isso que foi mais impressionante. Só que, nos 800 anos de shogunato, a figura do imperador se manteve, só que eles eram praticamente reféns dos shoguns. Né? Eles eram umas figuras de enfeite, assim, como exatamente. A rainha da Inglaterra e o sabonete na França. A figura do imperador existia, era respeitada, só quem mandava mesmo era o Shogun. O imperador só levava a culpa. Tanto que o Shogun é que decidia quanto o imperador ia receber, entendeu? Ele que dava, você vai receber tantos quilos de arroz aí. O nome da unidade era Koku, K-O-K-U. Deve ter alguma coisa a ver com o Goku, né? Possivelmente, possivelmente. Gohan é arroz cozido, não é? Então, é arroz. Exatamente. E Goku é, deve ser arroz cru, né? Engraçado é que o japonês, ele se considerou sempre puro. Ele considerou sempre o chinês, o coreano, ele considerava uma raça inferior, miscigenada, sabe? Que o japonês era branco, não tinha mistura de outros povos, né? Cabelo liso. Sim. Não era que nem na China que tinha mistura com mongóis? É, a China, né, cara? Que negócio, é, né, misturado, cara? Mistura é foda, tudo, né? Então o japonês sempre considerou puro e sempre considerou... Por isso que o imperador foi durante tanto tempo considerado uma forma divina, porque eles realmente não se misturavam. E o que aconteceu? O Japão, até o século XIII, nunca tinha sido ameaçado por nenhuma força estrangeira. Eles sempre foram só eles. Só que o nosso querido amigo Kublai Khan, neto de Genghis Khan, decide conquistar o Japão e Java. E você Java? Vê que o cara era esperto, ele já sabia que Java ia bombar. Piadinha infernal de desenvolvedor, né? Que ótimo. Que pariu. Os mongóis sabem tudo de Java. Eu pensei nessa piada há séculos. Passou o dia todo nessa porra, não foi? Fala pra mim. Ai, ai. Por isso que nem todo mundo pode fazer stand-up comedy. Ah. Né, então o Kublai Khan invade o Japão. Em 1274, com 40 mil homens, desembarca a galera lá. Famoso gente pra caralho. Gente... Exatamente. Cara, o que que acontece? Um tufão gigantesco assola o exército do cara e força eles a voltarem. Uma cagada, que foda. O que você vai... Não, mas o que que você vai achar? Você, né, acha que você é colhido, né? Exatamente. Deu a espada lá, do cara que sacudiu a espada. Aí o que acontece? Em 1281, 7 anos depois, os mongóis voltam com 150 mil homens. Cara, que é mongol pra caralho. Exatamente. Cara, você não tem noção. Outro tufão varreu essa galera. Aí, cara, acontece duas vezes, tá provado, né, cara? Ah, é. Que eles são escolhidos dos deuses. A primeira vez é cagada, né? Exatamente. A partir daí, os japoneses passaram a chamar a sua terra de arquipélago dos deuses. E eles foram salvos pelo kamikaze, que significa vento divino, vento, olha aí. Divino. Olha aí, rapaz. Tudo tem, né? Tudo tem um negócio. Nonihutune Karuna. E aí nós temos o shogunato mais famosão do Japão. Tokugawa. O shogunato Tokugawa. Mas você sabe por que que o senhor Tokugawa subiu ao trono? Por Porque é um filho da p... Talvez. Quem foi o anterior ao senhor Tokugawa? Hideyoshi Toyotomi. Essa resposta. Muito bem. Quem era Hideyoshi Toyotomi? Ele era vassalo do Nobunaga Oda, que morreu e tomou o lugar dele. Essa resposta. Muito bem. Foram os três unificadores do Japão. Qual foi o nome da batalha que mudou, né? O shogunato de Hideyoshi para Tokugawa? Batalha de Sekigahara. Essa resposta. Olha, a galera, estamos aqui no... O Tokugawa, além de guerreiro, ele era um mega administrador. Ele tinha uma visão de estadista, né, cara? Ele era o cara. O cara queria perpetuar a unificação do Japão, não queria que fosse moda só, esse negócio de unificação. E ele promoveu várias reformas, né? Por exemplo, como é que eu vou manter o poder? Porque tava uma sacanagem, né, esse feudalismo, né? O cara ali tem poder, o Zé Mané tem um exército, o sei lá o que, tá em guerra com a outra família, com o senhor tal e com o clã tal. Você sabe o que eu faria se eu fosse ele? Eu não sei se ele fez isso. O quê? Eu faria reféns. Você tá quase lá, Ele é refém, que todo mundo ia ter que ficar comigo, senão... Olha o que ele fez. Os senhores não tinham mais posse das terras. Ele tirou. A terra era do governo. Revogou geral. Era da União. Comunismo. Não, é meu, padre. Eu sou o foda aqui e eu que mando. Eu sou o maldito Shogun. Exatamente. Ainda foca em Shogun, né, cara? E é... Quem tem mais soldado, manda. Exatamente. Quem tem a maior p***. O que no caso do Japão não é nada grandes coisas. Olha, quem tinha o dedão mais grosso tava mandando. O Shogun podia, à sua vontade, revogar os seus direitos à terra, se você fosse um senhor de terras, e podia mandar você pra outro lugar, lá pro Acre. Era um imperador como tinha que ser, né? É, porra. Isso aqui era um Shogun. É, exatamente. É, o imperador tava lá. Quando deu. Exatamente. Outra forma de controle social, Azaghal, presta atenção, era obrigação, em anos alternados, dos senhores passarem 4 meses do ano na capital e 8 meses nas suas terras. Sendo que a sua família, como senhor, ficava na capital então quando você ia os 8 meses pra suas terras... Se fizesse merda... A sua família tava lá, em Edo, que hoje é Tóquio, né, que era a capital, e tava todo mundo de olho nelas, então basicamente é reféns. E você sabe muito bem que quem tem tem Edo, né, cara? Lá atrás, no período Nara, antes do Shogunato, o imperador, quando morria, eles mudavam a capital. Que achavam que... aqui não tem boa isso energia. Aqui tem um sanhaço do caralho, essa capital. Tem a cabeça de burro fincada nessa merda. Muda a capital 500 metros pra lá. Voltando, Tokugawa. O imperador ficava isolado em Kyoto. Que foi? Muda 500 metros pra lá. Porque se mudar um pouco mais, cai na água. Mundo, cara. 500 metros e olhe lá. Eu ouvi falar que eles queriam botar carpete no Japão inteiro. Não duvido nada. O problema é que por ser uma ilha, quando você fosse fazer a borda do carpete, ia molhar. É uma merda, o carpete molhado é uma merda, cara. Aí eles desistiram, largaram de mão. Vamos cimentar essa merda toda e foda. O que acontece? O imperador vive isolado em Kyoto e o Shogun controlava a renda. Ele dava 10 mil koku de arroz pra ele. Ótimo. É isso, e pra aristocracia também. E os samurais passam a viver de renda, porque eles também recebiam quantias em koku de arroz, dependendo do seu status, né? Se você podia ser um samurai mais motherfucker ou menos motherfucker, você ganhava diferente. Só que, o que acontece, Sr. K? O samurai não era só um guerreiro, era uma classe social, né? Classe social. Os camponeses, os comerciantes, os samurais e a aristocracia, imperadores e agregados. Exatamente. Né? Camponês nasceu camponês, você vai morrer camponês, querido. Sinto muito, tá ruim pro teu cavalo. Os comerciantes eram execrados, porque eles trabalhavam visando lucro e não produziam nada. Os samurais, a casta militar. Os aristocratas, foda-se, sou eu aqui, vocês lá, um abraço. E os samurais tinham direito de execução sobre as castas inferiores. Também era uma forma de controle social bacana. Exatamente. Tinha até um pior do que camponês, que eram os marginais e os ronin. Quando você perdia o seu mestre, tá fudido. Então era nada. Que era a classe dos Burakamin. É, por caminho, que a qual dentro tinha os Eta, que era quem lidava com carne. Esses caras que lidavam, exato. Olha só. Essa galera que lidava com carne não era tida como maldita, mas era tida como suja. Mas como assim lidava com carne? Açougueiro? Quase isso. Açougueiro, manuseador de couro. Que porra. Mexeu com carne, era impuro. Aliás, até hoje existe esse preconceito. Sim. Sabe aquela indústria de zíper? A YKK? Ah. Até hoje tem gente que fala que não pode comprar porque o dono é um Burakamin. Olha só, tá de sacanagem. Então eles tentaram derrubar o cara, né? Boicotar, mas não deu certo. Tanto que você pode ver que acho que é a maior indústria. Se você olhar na calça de vocês agora, tá lá, YKK no zíper. Meu Deus, existe uma indústria de zíperes? Olha, você achava que eles brotavam do chão? Não, eu acho que... Eles davam em árvore? Tinha o pezinho que dava arroz e o outro dava zíper. É, não, uma coisa muito específica. Eu só faço zíper. E esse lance dos Burakamin e dos Eta, é por isso que até hoje você existe o saquê frio e o quente. Ah, os Eta, os Burakamin em geral, eles não podiam se dar ao luxo de queimar lenha ou qualquer tipo de material combustível para esquentar o saquê. Então eles tomavam frio. Olha, enquanto só a galera que tinha posses tomava o saquê quente. Espetacular. E pra diferenciar, eles tinham que cortar o cabelo de maneira diferente e até dar um outro penteado na sobrancelha também para ser... Tanto ele quanto a família. Calma aí. Calma aí, cara. Você tá me dizendo que toda essa juventude hoje é Burakamin? Burakamin. É, whatever, cara. Essa galera que pinta o cabelo de laranja, bota pra cima, raspa a sobrancelha, é tudo... É açougueiro? Não. Você não vai dizer que a galera toda é Burakamin. Burakamin... Não é a forma de se vestir ou de pintar o cabelo, cara. Não, esses são só malucos. São só malucos. Burakamin era uma casta social. Mas como é assim? Eu não saquei essa parada de cortar o cabelo diferente e a sobrancelha. Ué. Isso é demais, cara. É que já vou bater o olho e ver que ele é a sobrancelha? É, sobrancelha. Você pintei a sobrancelha, seu cara? Eu não, quase não tenho sobrancelha, praticamente sou um lagarto. Pelos que me sobraram estão na cabeça e estão sumindo todos eles. Como é que será que eles faziam isso, né, cara? Eles penteavam pra frente, sei lá? Pra cima, talvez. Você sabe também, Sr. K, que essa época do Shogunato Tokugawa foi a época em que o Japão se fechou completamente pro mundo. É muito importante falar isso, né? A seclusão. Exato. O Japão ficou durante 3 séculos absolutamente fechado. Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém é de ninguém. Porra. Os estrangeiros foram expulsos do Japão, que já tinham chegado lá. Sabe quem foi o primeiro europeu a chegar no Japão? Charlton Heston. Fala, cara, o primeiro europeu quando chegou no Japão falou: ai, Jesus! Foram os portugueses! Os portugueses! Olha, veja você! Os primeiros europeus no Japão, cara. Em 1543. Parada, e eles falaram literalmente: ai, Jesus, porque já saíram catequizando o japonês pra lá e pra cá. Cara, essa parada de dizer que português é burro, que português é isso, português é aquilo, eles hoje em dia são um país eco ali no meio da Europa, não fazem mal a ninguém, estão ali. Mas já foram um país foda, já dominaram os mares. Já. Tá bom, fizeram só isso e pararam. Falaram, tá bom, chega, já entrei pra história. Mas o problema é você se acomodar. Se acomodar. A gente tá falando isso outro dia. Não pode se acomodar. É, não pode se acomodar, é foda. Inclusive, quando os estrangeiros começaram a ser expulsos, eles mandaram queimar os padres jesuítas lá. Queimou todo mundo, essa religião não é daqui, são daqui seus estrangeiros. E esses padres todos viraram santos, né? Né? Óbvio, né? O Japão isolado foi o melhor momento da cultura japonesa. Foi o momento que a cultura japonesa foi mais pura, que ela floresceu mais e que fincou as tradições que até hoje fazem do Japão o grande império do sol nascente. Olha que bonito. Amém. Isso aconteceu quando? 1639. Nesse período, eles expulsaram todos os estrangeiros do Japão. Não, eles mataram os estrangeiros. É, mataram, expulsaram. Ah, expulsaram e proibiram de entrar. Livraram o Japão de estrangeiros. E proibiram os japoneses de saírem do Japão. E como é que o Kensei tava lá no Japão? Explica isso, tem que ver qual é a época do Kensei. 400 anos atrás. 400 anos atrás, tem que ver. No século XIX, o fim do Shogunato, por quê? O que aconteceu, né? O Japão começou a ruir diante dos novos conceitos sociais, né? As antigas regras hierárquicas, elas começaram a ser desrespeitadas. Por exemplo, nobres decadentes começaram a casar suas filhas com comerciantes ricos, por exemplo. O Japão estava fechado. Fechado. Aí, nesse momento... Abriu? Não abriu. Continuou fechado. Tá fechado. Mas a própria estrutura social começou a ruir por dentro. Os nobres começaram a casar os filhos com os burgueses. Exatamente, né? Ou então o camponês abastado. A proibição de comércio... Um camponês que plantava muito. Porra, pois é. Planta pra caralho. Aí comprou um chapéu novo e se achava. Um chapéu daquele de palha. Exato. Aí o que aconteceu? Até a proibição do comércio exterior começou a ser burlada também. Começaram a voltar a comerciar com a China, com a Coreia. E ninguém se importou? Cadê o Shogun? Não, cara, mas... Ué, tava dando dinheiro pro Shogun, por que tu acha que ele ia falar não? E aí começa a esculhambação. Não, mas aí começou a esculhambação. E aí o que acontece? É isso aí. Os americanos, norte-americanos... Esse povo legal, né? Esse se aproximar e... Oh, gente, vamos lá, cara. E, pô, estamos aí, o mundo tá aqui fora, tá rodando. E vocês aí? Vamos lá, vamos conversar. Tanto que os Estados Unidos foi o primeiro governo estrangeiro a estabelecer uma representação diplomática no Japão, em 1857. Isso depois de afundar meia marinha japonesa. Porra. Os caras chegam lá... É muito fácil você estabelecer qualquer posto diplomático quando você tem uma porra de um encoraçado com canhões, e você vai pra um país que a galera ainda tá na época das casquinhas de nozes feitas de madeira. Aí realmente é muito fácil você ter superioridade bélica. Você entra e fala: oi, tudo bem? Quero botar um consulado aqui. Não pode. Então, peraí. Ô, José! Atira aqui! Troca a praça inteira. Então, vou falar de novo, quero botar um consulado aqui. Sim, senhor. Porra. Então, um imperador importantíssimo pro Japão, Matsuhito Meiji. quase lá. Matsuhito Meiji. Meiji. Matsuhito Meiji. Meiji. Matsuhito Meiji. Em 1867 conseguiu derrotar o Shogun militarmente. Mas ele conseguiu juntar tropas? Ele tinha tropas leais, mas ele começou a juntar tropas leais, porque ele viu que tava a zona. Cara, começou. É foda, né, cara? Aí ele... Não pode relaxar, cara. Não pode relaxar, falando, não pode. Pra você acomoda, acha que tá tudo certo, tu toma bonito. E o Shogun teve que aceitar a derrota e devolver o poder, e abdicar o poder militar. Né? E aí começa a Era Meiji, que eu sempre li como Era Meiji. As pessoas falam Hiroshima, Osaka, tudo bem. Como é que é Hiroshima? Hiroshima. E Osaka? Osaka. E Katana? Katana. Mas também, como é que o brasileiro vai saber? Tá Katana, não tem acento. O cara lê Katana, não tem acento no A, oxítona terminada em A. Como é que é fralda em japonês? Veja bem, fralda pode ser Shatsu no Suso, Omutsu, Oshime, Fumoto ou Yamasuso. Isso tudo vai depender de acordo com a utilidade e... É literalmente a utilidade da fralda, entendeu? Excelente. Que são várias, né? 1868 a 1912. Foi a era da modernização social no Japão. Tudo mudou. Uma loucura, né, cara? Nada era de ninguém, ninguém era de ninguém, todo mundo pelado. Foi nessa época que o pessoal começava a andar de cartola e os samurais cortavam a cabeça de todo mundo fora ainda. com razão. Essa foi a época em que, teoricamente, as pessoas deixaram de... As castas sociais deixaram de existir. Mas os samurais continuaram. Não, assim, o samurai não era mais considerado uma casta social. Certo. Antes era. O samurai continuou recebendo dinheiro do governo. Uma certo. Pensão. Ele recebia e receberam até o fim da Segunda Guerra. Que aí, pode... Acabou tomou a reforma de todas. A nossa sociedade hoje, ela teoricamente é considerada livre de castas, né? Todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos direitos. Isso, no Japão, até essa época, não existia. Existia o sistema de castas. Aí, olha só o que acontece. As autoridades entenderam que os modelos ocidentais deveriam ser conhecidos e assimilados, porque eles viram que o mundo estava crescendo junto, a indústria estava chegando aí, e o Japão estava fechado e parado no tempo, né, cara? Eles viram a necessidade real de evoluir a sociedade ou ficar para trás, virar um país pobre, né, cara? Por exemplo, 40% nessa época, no final do século XIX, só 40% da população era letrada. E eles entenderam que um povo iletrado era um povo pobre, que não era bom para a economia, que as pessoas tinham. Então adotaram uma reforma na educação absurda. Até 1940, passou de 40% para 99%, né, de japoneses alfabetizados. Só quem não era alfabetizado era porque era cego, né? Braille japonês, essa é uma maravilha. Ia ser do caralho. Os samurais foram proibidos de empunhar suas espadas ou de exibir ou ostentar qualquer coisa que identificasse ele como um samurai. Oi. Porque eles queriam acabar com as castas. Então você era uma pessoa comum, você não era mais um samurai, entendeu? E isso gerou revolta, não? Porra, não, se eu sou um samurai, eu não ia ser é lógico, né, cara? E as pessoas passaram a partir de 1870 a ser obrigadas a ter sobrenome, sabia? É porque antigamente não. Não tinha a única forma de identificar você era o seu local de nascimento. Como era até Leonardo da Vinci, né? Nasceu em 20, era Leonardo da Vinci. Você tá de sacanagem, cara. Que você acha que era um sobrenome? Não era, não. You never know. Era isso, era cidade de nascimento. E aí os japoneses começam a ter sobrenomes muito ligados a coisas da natureza. Que, ih, cara, que tem que ter o sobrenome aí, olha pela janela, vê uma cerejeira aí e aí... fica Quilombo Sapporo, sei lá. Por exemplo, Da significa campo plantado. Yamada, campo plantado na montanha. Em 1877, começou a ocorrer rebeliões direto, né, de... Samurais insatisfeitos. Samurais insatisfeitos. E em 1887 teve uma última rebelião em Satsuma, que durou 6 meses e os caras eram guerreirões de armadura, espada na mão, queriam manter a tradição e eles foram detonados por um exército de camponeses uniformizados e de baioneta. Que tristeza, né, cara? E isso é justamente o último samurai, a trama do filme do Tom Cruise. Essa última revolta de 1877. Veja você. Né? E... também é dessa época aquele mangá anime Samurai X também. Tinha o cabelo laranja, que merda. E um X na cara. É, exatamente, Samurai X, tá aí. Tá fácil de arranjar um sobrenome assim, né, meu amigo? O Japão tava louco pra mandar a gente pra fora, né? E o Brasil tava precisando de mão de obra, porque tinha acabado a escravidão, né? Exatamente. Então eles mandaram o Kazato Maru, em 1908, mandaram 710 japoneses, mais ou menos, e sobraram no final do ano só menos de 350 nas lavouras. Que isso? É, porque eles chegaram aqui, eles acharam que o japonês era um negro amarelo, né? E que eles iam aguentar as mesmas coisas que os negros aguentavam. É, mas o movimento de imigração foi gigante, né, cara? Eles foram, foi japonês pros Estados Unidos, pro Havaí, pro Brasil, né? Foi pra tudo quanto é parte do mundo. Foi, tanto que o que ajudou muito também a imigração japonesa no Brasil foi quando em 1924 os Estados Unidos romperam relações diplomáticas com o Japão e proibiram a imigração japonesa. Exatamente. Aí o que ia pra lá veio pra cá. Exatamente. Engraçado, hoje tá acontecendo o oposto. Os niseis, os filhos de japoneses, estão voltando pro Japão. O governo japonês dá um visto de trabalho, acho que de 3 anos, e mete todo mundo em fábrica. É, todas essas fábricas, essas empreiteiras famosas, todas elas têm brasileiros. Exatamente, tanto que sempre que a gente recebe um e-mail de um brasileiro no Japão, o cara fala assim, ah, quando eu tava lá na fábrica, eu falei, todo mundo trabalha em fábrica? E, de fato, a mão de obra barata que tá indo pra lá agora são os filhos e netos japoneses que têm essa licença de ir lá e trabalhar durante um tempo. Eles mandaram burocratas estudantes para os Estados Unidos e para a Europa para viver lá durante um tempo e aprender sobre burocracia estatal, poderes legislativos, poderes judiciários, como funciona o Estado no Ocidente. Para ajudar a reforma, né? É que nem você ir a uma conferência ou um workshop. Olha só. Né? Você vai aprender com os outros, né, o que está rolando, né? Com essas reformas, se modernizou, ele começa a se vislumbrar como um grande líder. Porque eles ainda tem o conceito da pureza. Certo. Daí você começa a ver as sementes da aliança dele com o Hitler, né? Com o Eixo. Uhum. Esses conceitos todos eram muito... estavam muito encravados embaixo da pele do japonês, né? Essa coisa da pureza. E eles começam a se vislumbrar como possíveis líderes do bloco asiático. E começa uma política expansionista no Japão. O Japão invade a Coreia e olha, é meu, eu vou ensinar vocês, seus bárbaros, a serem civilizados. E aí começa, ele entra em guerra com a Rússia, olha isso. Ele invadiu e ocupou a Coreia, inclusive foi depois acusado de inúmeros crimes de guerra, não foi mole não, o japonês não era bonzinho não, sabe? De crime de guerra eu já falei que não existe, cara. Existe depois da guerra. É depois da guerra, exatamente. Tem uma passagem clássica do Japão, quando ele tá na guerra com a China, que é o estupro de Nanjing, ou a massacre de Nanjing, se cada livro vai dizer de uma coisa diferente, que nego matou mais de 250 mil pessoas num dia. Só tem uma coisa, quando o nego chegou na cidade, os militares tinham fugido. Não haviam mais militares na cidade. Ou seja, só que isso não chocou muito a China, porque no mesmo dia nasceram 500. Pois é. Pra China não fez muita diferença. Mas não foi um dia, foi até o fim do ano que deu mais ou menos os 300 mil mortos. 250 a 300 mil. Pra quem gosta de filme, mais uma passagem. 1941, em Xangai, na ocupação japonesa, onde passa o filme Império do Sol, do Spielberg. Espetacular. É, esse filme é foda. Com o Christian Bale, o garotinho ainda, o Batman, isso, né, cara? Cara, manda muito bem. Ah, é ele que fazia esse filme? Exatamente. E John Malkovich. John Malkovich. Que muito loucura. E eles vão para um campo de concentração japonês. Ele era um garoto inglês em Xangai. E aí ele, né, o filme todo é muito bom e tem que ser visto do Spielberg. E o que acontece? Quando o Hitler começa a vencer na Europa, né? Quando os franceses falam, oh meu Deus, oh mon Dieu. Mon Dieu. O Japão cresceu na Ásia. O bloco ocidental se enfraqueceu. Ele se apoderou de terras francesas na Indochina. E aí o que aconteceu? Quando os Estados Unidos viu o Japão crescendo, ficando fodão, fez uma série de sanções que jogou um balde de água fria no Japão. Só pra constar, isso aí foi depois da Era Meiji, viu? Já passamos, já estamos chegando na Segunda Guerra. E aí o que acontece? Eles aplicam essas sanções que afetam o comércio e todo o abastecimento do Japão. Aí, meu filho... Mexeu no bicho. Tora, tora, tora. A gente já conhece, o Japão ataca os Estados Unidos entra na guerra. E aquela coisa toda. O interessante é falar do fim da guerra, é que em 14 de agosto de 1945, pela primeira vez na história, a voz do imperador foi ouvida pelo povo. Foi justamente a transmissão de rádio do imperador Hirohito declarando a rendição do Japão. O que ele falou? Quais foram as palavras dele? Essa a casa caiu, macacada! Primeira vez que o cara fala, tem que ter alguma coisa relevante, né? Pera aí. O cara falou 42. Olha só. Ele teve que falar porque era o único jeito das pessoas pararem, dos militares pararem. É, porque tinha que ouvir o homem, né? Tinha que ouvir o homem, a maior instância dele. Chega, acabou, não lutem mais, perdemos. Teve que ele ir a público. Japão teve uma recuperação pós-guerra inacreditável, cara. Inacreditável. Tudo bem que a guerra contra o comunismo na Ásia lá ajudou, porque ele deu apoio logístico para os Estados Unidos na guerra do Vietnã, a Coreia e o cacete. E aí isso deu uma injeção na economia deles. Mas, de qualquer forma, o japonês não é individualista que nem o ocidental, cara. Ele funciona em grupo. Ele pensa no grupo, né? Então, quando o imperador pede, vamos trabalhar, vamos reconstruir essa porra, cara, nego leva a sério. É impressionante. Esse troço de lealdade à empresa, isso só não é estereótipo, não. Tem um ditado que diz, o bom marido, o bom homem, é aquele que está sempre saudável e ausente. Agora, não vai levar pela sacanagem latina de ausente. Ausente significa trabalhando, trazendo, produzindo, trazendo dinheiro pra casa, né, cara? Cara, ausente é o cara, na melhor das hipóteses, o cara tá quebrando prato no karaokê, cara. Na melhor, cara. Uma gravata na cabeça, né? Agora você vê, né? Muita história pra contar. A gente não tem como contar mais do que isso, mas a gente pode basicamente resumir. Olha que bonita a história do Japão. Tudo isso, todo esse, desde a mitologia até, sabe, a era Tokugawa, a modernidade, a Segunda Guerra, todo esse aprendizado, tudo isso pra gerar o Nintendo Wii, cara. Parabéns, conseguimos chegar lá. Obrigado, japoneses. Eu não acredito que tudo foi pelo Nintendo Wii. Acredito que talvez tenha sido pelo PS3. O Nintendo Wii foi apenas um mero acaso, entendeu? Foi uma coisa que eles fizeram e aconteceu. A gente falou aqui bastante coisa do Japão, mas tem muito mais coisa, aproveitando, fazendo o nosso jabá. Na Ned Store, cara, você vai encontrar o quê? O livro Os Japoneses, da Célia Sakurai. O Jovem Nerd ficou empolgadíssimo. Pô, o livro é muito bom, cara. Aprendi muita coisa sobre o Japão. O que a gente falou aqui não é nada. Olha, é sério, se você gosta de anime, gosta de mangá, dessa cultura japonesa toda que invadiu o mundo, cara, tem algum interesse em saber um pouco mais sobre a origem disso tudo, cara? Esse livro é excelente. A gente não coloca nada na Ned Store à toa. É claro. Não é qualquer porcaria. É um livro muito bom. O livro é tipo uma mega Wikipedia do Japão, sabe? Mega artigo da Wikipedia do Japão. Muito detalhado, muita coisa que a gente falou aqui, a gente aprendeu no livro. Tem muito mais coisas. Se você quiser saber o Japão pós-guerra, tudo que aconteceu depois da guerra, popularização da cultura japonesa no mundo, o livro fala de tudo isso, é muito maneiro. Fala da época que a gente não falou, antes da era Tokugawa, antes do Shogunato e tal. É muito maneiro mesmo, vale a pena. Se você quiser, dá uma olhadinha aí. A Ned Store tá à venda. Pede agora o seu exemplar. Muito Eu bom. Vou até te mandar um, senhor Carlos, que tu vai gostar. Oh, mande. Meu aniversário tá chegando aí. Óbvio que a gente deu uma sacaneada no Japão, esculhambou os japoneses, as perversões, etc, etc, etc e tal. Agora, como povo, são um povo do caralho. É um povo absurdamente educado, é um povo absurdamente prestativo, limpo. Cara, é impressionante. Acho que o... Tá emocionado. Não, tô emocionado chorando. É o povo que mais se desenvolveu num período de tempo curto. Exatamente. Eles saíram do nada, do século 13, praticamente, ao século 19, em 200 anos. É o mega Juscelino Kubitschek, né? Que é o mega Juscelino Kubitschek. Sem a dívida, né? Sem a dívida. Este Nerdcast foi um oferecimento de netmovies.com.br.